ZYD 818, Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital. FM 92,9, uma emissora vinculada aos jornais O Estado de São Paulo, Jornal da Tarde e Agência Estado. A partir de agora, toque de classe pela Eldorado FM. Músicas selecionadas para sua noite ficar ainda melhor. Apresentação de Paula Moraes. Like a bird, the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm from a hook, like a knife from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope that you can let it go by. If I démenter le ciel. Dehors c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Le coin des rues comme des frontières est toujours pensé à se taire. La ville encerclée sous le gel, depuis c'est toujours pareil. Le temps malmène ces hommes qui traînent le poids de leur corps, leurs phrases vides, leurs larmes sèches, leurs années d'efforts. Les rues immenses où le givre s'avance et la patrouille dehors. C'est à peine si les pavés résonnent sous le pas lourd des moitiés d'hommes. Fermés sur leur colère, les yeux comme privés de lumière. Peut-être un jour, si Dieu s'en mêle, la pluie remontera au ciel. Nos immobiles remords, mais c'est toujours pareil dehors. Le temps malmène ces hommes qui traînent le poids de leur corps, leurs phrases vides, leurs larmes sèches, leurs années d'efforts. Les rues immenses où le givre avancer la patrouille dehors. Thank you. Eldorado FM Toque de Classe, 1993, o nosso ano. Espere o melhor em 1993, que você vai ter nos 92,9. Eldorado, a FM premiada. Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, APCA, pelos melhores especiais de MPB em 1992. A MPB continua o máximo em 1993, aqui na Eldorado FM, afinada com você. poco. Tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día. Eldorado FM 92,9. Continuamos afinados com você. Yeah.

from my ex on the back of my checks. But hold me a while and I'll hang up my guns more. I know I've been flying too near the sun. Qualidade precisa ser feita com matérias-primas de igual qualidade. As vitaminas e complementos alimentares Fontovit são desenvolvidas segundo padrões internacionais, exportadas inclusive para a Europa. A vitamina Fontovit que você toma aqui é a mesma consumida por um dos mercados mais exigentes do mundo. Por isso, não abra mão desta qualidade. Exija Fontovit, a pioneira na fabricação da linha mais completa de vitaminas e complementos alimentares naturais. Na Eldorado FM, a previsão do tempo. Oferecimento Golden Cross. Primeiro lugar em saúde. Boa noite, Carlos Magno. E a previsão para amanhã? Boa noite, Fernando. A previsão do tempo para o sábado em todo o estado de São Paulo é de mais um dia de sol e calor em todas as regiões. À tarde, exatamente por causa do aquecimento e também devido à proximidade de uma frente fria que está sobre o sul do Brasil, teremos pancadas de chuvas e trovoadas. Aqui na capital paulista, a temperatura vai oscilar entre 20 e 32 graus. A máxima prevista para a Baixada Santista é de 35, chegando até 34 graus na área de Ribeirão Preto, no norte do estado. Carlos Magno com as informações do tempo para Eldorado FM. Então, como está o João? Quebrou o Policarpo. Não. É, também quebrou o Ilídio. Não, não, Ilídio não. E mais, quebrou o Petrone também. Pelo amor de Deus. É, o Petrone ele quebrou em dois lugares, no cheque especial e no cartão de crédito. Ei, cartão! Faça um plano de saúde Golden Cross. Assim você não quebra toda a família quando precisar de atendimento médico. Golden Cross, 533-2001. Ah, mas o João tá bem. Já pode até ir pra casa. Ai, que susto. Mantenha-se bem informado ouvindo a Eldorado. Mais informações pra você logo mais às 7 da manhã no FM Notícia, trazendo pra você tudo o que rola no Brasil e no mundo. A partir de agora, as mixagens são com a Frânio. Uma boa madrugada pra você e até amanhã.